Já vivi sem razão na selva, selva. Eu já perdi meus irmãos na tranca, tranca. Eu já senti coração na boca, boca. Eu já vivi ilusão, foi tantas, foi tantas. Eu já vivi sem razão na selva, selva. Eu já perdi meus irmãos na tranca, tranca. Eu já senti coração na boca, boca. Eu já vivi ilusão, foi tantas, foi tantas. Imagens que não se apagam, que dariam até livros. Eu queria grana, mas não queria motivos. Apanhei dos canas, apenas só por estar vivo. Levaram o meu sangue, mas não levaram o sorriso. Não tive a paz de Gandhi, mas não apagaram o meu brilho. A mente se expande, ideias renovo, reciclo. A vida é mais do que carro novo, Nike, TV de LED. Como amor que tá em falta, ninguém dá, mas você pede. Como ajudar o irmão, não é lei, mas você deve. Se o governo não apoia nós mesmo, a gente veste. Então seja algo que preste, louva, se lute, proteste. Do sul até o nordeste, aonde eu for, eu levo rap. São batidas e scratch, rimas longas que vem da alma. Fortaleza que ilumina quando eu perco a minha calma. Lá de cima, Deus me olha, me apoia quando eu peço. Não confunda se vender com vitória e progresso. Eu faço essa parada mais do que pelo sucesso. Tô no corre pra vencer dificuldades, eu não meço. Hoje eu sei o que eu quero, também o que me importa. Se não te der as chaves, então vai, chuta as portas. Vivi sem razão na selva, selva. Eu já perdi meus irmãos na tranca, tranca. Eu já senti o coração na boca, boca. Eu já vivi ilusão, foi tantas, foi tantas. Eu já vivi sem razão na selva, selva. Eu já perdi meus irmãos na tranca, tranca. Eu já senti o coração na boca, boca. Eu já vivi ilusão, foi tantas, foi tantas. Se nós se ajuda, tudo muda pra melhor, já tá na hora. Negativo só piora, positivo faz a hora. Perdi meus irmãos pra traca, me iludi, fiquei na traca. Era pela dar no pátio e na cela joga traca. Se levanta, se liberta, boca aberta, não faz nada. Acha que tem paz, não tem. Desprezado a quebrada, não me vendo. Meu sucesso é estudo pros pivete. Depois gê meu carro zero, mas agora eu quero rap. Salvando vidas que precisam ser salvas por mim. Renasci no recomeço, isso tá longe do fim. Agora vem mudança, os moleque renascendo. Chapa, tô salvando vidas, chapa, não tô me vendendo. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, tás todo, tás maluco. Inveja não desfortalece, eu tô no puro suco. Se é pra subir, eu subo, se for pra mudar, eu mudo. Pela vida eu faço tudo, pela paz não fico mudo. Me matou quando eu tava iludido. Nessa profissão perigo, já perdi vários amigos. Nessa selva eu aprendi que a vida é linda e tem valor. Que o ser humano faz a guerra assassinando o amor. Eu já vivi sem razão na selva, selva. Eu já perdi meus irmãos na tranca, tranca. Eu já senti coração na boca, boca. Eu já vivi ilusão, foi tantas, foi tantas. Eu já vivi sem razão na selva, selva. Eu já perdi meus irmãos na tranca, tranca.